Visado 340 para Guarulhos, pela Fazelo 10, decola da 10, com a direita, saída da EO, Leda Motiva, 1208, é o controle, 5424, transponda, tanto 3663. 3663, correto, transponda, Meguinho. Chamado. Gente, só um momento. Voo no 60, suba para 2000, arremeteu 03, aguarde transferência. 2000 aguardando, no 60. Só confirmando, não conseguiu avistar? Negativo, muita chuva. Ok, gente. Guardião 07, reporte pronto para a decolagem. É pronto. Guardião 07, ajuste no 018, reporte no ponto de espera. Passará a ponto de espera, sim, doido. Aeronave na escuta do controlador, na escuta do controle, visibilidade 2000 com 1000. Chuva leve sobre o campo, aeronave tenta aproximar, arremeteu. 3-1-1-70-70. Confirmando, a chuva é moderada, a aeronave decolou, pousou, tenta pousar à frente e arremeteu. Padrão da 60, chama o controle. No 60 afirmo, no 208. 08. Ah, a chuva tá leve? Vai tentar aproximar, voo 891. Vou tentar, só confirma a chuva leve. Não, chuva moderada, voo 891. Ok, vai tentar aproximação, voo 891. Voo 891, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 295. Controle Salvador, voo 960, uma tensão no pé, na proeta colégio. Vai tentar então, desça para 2000 pés, reposto estabilizado, a chuva moderada. Confio para quem foi a mensagem. Puxa, né, 6311. Ok, 6311, desce para 2000, autorizado o procedimento. A chuva moderada, 6311. Ah, sim. Controle, gol 1160. Gol 1160, suba para 4000 pés, curva esquerda na proa 310. Seu limite, 13 milhas nessa proa. Para 4000, esquerda para 310, gol 960. Controle, guardião 07. Guardião 07, mantenha condições visuais, 500 pés, já pode visual colocar de pouso. Passar a visual com a Dina 07. Cita 3304, 1973, 3 horas, Ribeirão Preto. 3 horas, Ribeirão, qual que eu venho? 1973. Cita 3304, táxi à direita, tem a Índia, ponto de espera 1-1-895, ajuste no 0, 1-8. 1-0-8, Índia, ponto de espera 1895, 3304. O sul de Simbra. Da gente, né, Andrés? Uno, uno, 60, curva esquerda pro 280, limite 18 milhas nessa proa. Esquerda proa 280, 18 milhas na proa. Tomando o Torre 63, o mundo vai interceptar agora, o voo à frente arremeteu também, né? Tá, ainda não... Tá 2 milhas ainda pra cabeceira. Ah, tá ok. Não, o Xenome 13 não confirmou a aeronave, o gol, a sua frente está arremetendo também. Legal, eu vou tentar a aproximação caso negativo também, vou fazer pra vocês. Xenome 13, o Xenome Torre, 118, decimal 95. 1895, Xenome 13, 9. E chame o controle 1208. 3208, 1108, 9. Salvador, bom dia, voo 1891, esse é a aproximação perdida, está passando 2000 para 3000. 1891, desça, suba, corrigindo, suba para nível de voo 050, que é legal no 098. 050 no 0, confirme, é 5000 ou 050? 5000 pés, voo 1891, curva esquerda na proa 020. Esquerda 020, sobe para 5018, voo 1891. 5384, Maceió, sob cópia. Antiga. 5384, autorizado Maceió, 190, Golf 1987. Decolada 110, curva esquerda, pouca transição, Aracaju. 1208, controle 5405, transponder. Saída Fuca, Caju. Fuca, Aracaju, sim. Está no ponto de espera pronto. Correto, 384, chama o pushback acionamento. Pushback acionamento no 612, eu estou no 3663. 3663, autorizado, 612, chama a tarde. 891. É, 891, você pode fazer órbita em pelo, mantendo o nível de voo 050. Pelo 050, voo 1891. E lá, posição para o voo 960? Torre, confirma o vento para o Xané. O Xané 63, 1, vento de superfície 18, 0 grau 08, nós. Autorizado a órbita em pelo, 4 mil pés, com o número 60. Graças a órbita em pelo, 4 mil. Com 891, curva esquerda agora na proa 290. Esquerda 290, está mantendo 050, o 1891. Sim, se for uma aeronave à sua frente, vai manter 4 mil pés de espera em pelo. Também um Boeing 737 da companhia. Eita, ciente, vai manter 050 óbito em pelo também. Voando na proa 290 agora. Então tá, boa noite, Naviona. É, vou ir para pelo, espera em pelo, 4 mil pés. É, corrigindo, nível de voo 050, gol 1891, espera em pelo. Espere pelo nível 050, voo 1891. Zero sete de frequência para coordenação. O Xané 6311, livre pouso 10, vento 180 graus, 08 nós. Você está molhado, ok? Ok. Gol no 60 e gol no 89, uniforme que a aeronave do Xané conseguiu pousar. Positivo, então no 60, prossegue para o pouso. Então tá, gol no 60, te considere óbita, desça para 2 mil pés e após estabilizado no localizador. Considerando óbita e prosseguindo, reportará no localizador para 2 mil. O gol no 89, então confirma também, quer prosseguir. Tá, gol 891, mantém ainda o nível de voo 050. Vou ir na proa. Mantenha essa proa 260, igual as instruções. Valendo, mantenha 050, voo 1891. Qual 12 Salvador, voo 9630, a gente mantém 1950. Voo 9630, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Informa o teto de 1000 pés, visibilidade de 3000 metros, chuva moderada. Deixando para 5.102.5, na mar e 9630. Obrigada, senhora, pela informação. Salvador, bom dia, ou Xané 6321. Xané 311, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette Bravo 02. 21, informa o teto agora 1000 pés, visibilidade de 3000 metros, chuva moderada. Afirma. Gono 891, Gono 891, desça para 3000 pés. Quenegal 1018. 3.000, 1.800, voo 1891. Solo Salvador, o Oceania 6312, pushback acionamento no portão 5. Oceania 6305, aguarda. Gente, aguarda. O voo 9630, poderia voar toda? Guarde, o 9630, número 3, na aproximação. Tá, eu vou ter que reduzir a esquerda aqui, então, está a aprovação próxima à margem. E vocês viram o 9630? 3304, decolou o zono 5, chame o controle 1208. 308, 3304. E a visibilidade está boa abaixo de 300 pés. Sete, o gol 18, 9 horas. 7190. Olhe, Salvador, 3304, bom dia. Santa 304, contato radar, suba para 360, saída Arbor. 360, Arbor, 3304. Uno 160, chame a torre, 118, decimal 95. 395, 960. Uno 891, desça para 2000 pés. 2000, ainda mantendo a proa 260, Uno 891. Uno 891, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 150, reposto estabilizado. Esquerda 150, reposto estabilizado, Uno 891. Campo, teto previsto de 800 pés, chuva leve sobre o campo, pista molhada. 7, repassará a visão, o 960. Posicionamento, chama ataque. Gente, após o segundo Airbus, está autorizado para o pushback acionamento 6312. Vocês podem descer agora, senhorita? Afirmo. Ok, tinha condições, tá? Só para a nossa curiosidade. Consciente, comandante, só porque não, a gente não faz esse procedimento, porque senão eu teria que falar com a Bianca, aí ele teria que responder, aí eu teria que autorizar o senhor e provavelmente ele pararia antes da Juliette. A gente costuma deixar as aeronaves já tão andando para não pararem. É só esse procedimento, senão os passageiros ficam se levantando antes da Juliette. Tá bom, aqui essa obra também não acaba nunca, né? É, verdade, a obra nunca vai acabar. Posta 3305, setor de direita da rota pro a... 295 por 15 milhas. 73604. Gol no 160, avistou a 610. Sente gol no 160, livre pouso no 0, vento no 9, 0 graus, no 29. Livre pouso no 0, gol no 160. Gol no 630, desça para 2000 pés, utilizada a final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado no 630. 3604, após desvio da autorizada elefa. 2 de elefa, 3304. Tá voando na proa de elefa, 3304. Tá 3663, bom dia, ponte para pronto. Bom dia, tá 3663, após a passagem do trator da Gol na curtíssima, 1-0, ali mantém, pista 1-0. Tá ali, mantém, tá 3663 agora. Salvador, bom dia, Gol no 89 Nacional, estabilizado. Bom dia, Gol no 891, continue a aproximação, reporte visual com campo, teto previsto de 600 pés, pista molhada, chuva leve. Quem quer reportar visual, Gol no 891? Gol no 160, solo 119, livre à direita, chame 12, 1 decimal 9. 2-1-9, gol 1-1-6-0. Salvador, gol 1-1-6-0, livrou. 2! Gol 1-6-0, Alfa de Verde, portão 09. Também 362, autorizado ETAP, desça até nível de voo 050, que é legal no 08. Então, 3304, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288-260-3304. 2 horas e 20. Chame 312, táxi em frente, pote 1 no Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste, chama 0-1-8. Pate 1 no Índia, ponto de espera, confirma a frequência por gentileza? 1-1-8-9-5. 1895, obrigado. Gol no 891, livre pouso no 0, vento no 80 graus, 089. Livre pouso, pista no 0, gol no 891. Receba, pai, pra vento 09, gol no 960. Salvador, 483. É 362050. 050, localizador, gol no 630. 630, chama a torre, 1 no 8 decimal 95. 895. 183, na escuta? Oi, Salvador, gol 1630 no ILS, tá? 1-0. Gente, gol no 630, continue a aproximação, aguarde pista livre e reforce visual com campo. Teto estimado de 600 pés, chuva leve, pista molhada. Reportará no 630. Cometa de 3, acionado 5146, contato radar, vai na proa de bons para chegar da bons. Cometa de 3, vai na proa de bons, chegar da bons. Adiciona 6312, mantenha ponto de espera. Mantém, 6312. Ou no 891, salão 23, livra à direita, chama no 21, decimal 9. Direita, 219, 189. Paulo Salvador, bom dia, o Gol 1891, livrou a pista na sua escuta. Gol 1891, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, 1891. Tá 810 no 630. Gente, gol no 630, livre pouso no 0. Vento no 90 graus, no 0 nós, pista molhada. Livre pouso no 90, gol no 630. 6312, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, 6312. Tá, 3663, possibilidade de voar móvel, tá? Ativante. Aguarde, 3663. 63. Ano 630, sala 27, livre à direita, chame no 219. Direita 219. Estabilizado no localizador. Tomar estabilizado para 2000, mostra na 632. 630, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, ano 630. Cometa de 3, essa para 4000 pés, CNH no 0, 18. Meia 312, livre decolagem no 0, vento no 0 graus, nono nós. Iniciando 6312, obrigado. Decimal 1. 3395251, obrigado, boa. 6090, acena identificação. Obrigado. Salvador, boa tarde, 6312 Ocean Edo, colou Pucajamo. Na 6312, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da Puca. 35 Puca, 6312, obrigado. Cometa 90, acionado 534, contato radar, vou ir na proa de bombe para chegar da bombe. Cometa 90, vou ir na proa de bombe para a chegada bombe. Polo 621, autorizada a chegada BOMF, desça para nível de voo 130, QNH no 018. Salvador, o CEN 3733, posição 1, no ambiente da X-Ray, pronto para a cópia, São Paulo, Congonhas. CEN 3733, autorizado São Paulo, 360, Upper Zulu 10. Eu falo da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 1208, controle 5440, transponder. Autorizado São Paulo, nível 360, conforme a Zulu 10, decola da 10, no perfil da Dael, Leda, Montiva, controle de saída em 1208 e no transponder 5440, da 3733. 3733, correto, chama pushback e acionamento. Chamará para o pushback e acionamento na 3733. Estabilizando o localizador, chame 6332. 6362, chame a torre 118 decimal 95. 6362. Cono 621, desça da nível de voo 110. 110, é autorizado. Guardião 02, decola de imediato. Guardião 02, vento 190 graus, 08 nós, reporte fora do solo com proa sul, confirmando o tempo de voo. Tenente, Guardião 02. Sanei 6332, uma milha do esperto. Sanei 6332, ciente, continue a aproximação, reporte visual com campo, informo pista molhada e teto estimado de 1000 pés. Sanei 6332, então. Para 4000 pés. Salvador, boa tarde, Xanemia 250, passa para bode, informação X-Ray. Xanemia 250, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negão no 098. Ok, 050, Xanemia 250. Xanemia 250, número 3 na aproximação, reduza a velocidade para 250 nós. 250, 6250. Isso é a partir da cabeceira 35, ok? Ciente, avistando a mil pés, contra embaixada travado, 6332. Ciente, a Sané 6332, livre pouso, pista 10, vento no 90 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10 para a Sané 6332. Mento, curva direita na proa 260. 02, fora do solo, cabeceira 35. 83, retornação para 260. Isso, comentário 3, vai voar na proa 260. Seu limite é o que der mais que 170 de Simbra. O Salvador, Rotan 3733, posição 1 para o pushback de acionamento. São Paulo, 340. Sanamia 311, autorizado Guarulhos, 360, Operzulu 10, Colada 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 1208, controle, 5436, transponder. 45. 2085, 2545, ao centro, obrigado. Confirme, cometa 90, chamou o controle. Cometa 90, ponto de altitude, agora precisa ser a Sete, cometa 90, desça até nível de voo 050, que é legal no 08. O 1648, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 nós, número 5 na aproximação. Reduzindo para 250 nós, Mari, gol 1648. Vamos ter uma formação na nossa apresentação. Livre de juízo, gol no 648, reporte na proa de mar. Assente. Reporte no fim de desvios. Gol no 621, desça até nível de voo 080. Corrigindo, 090, gol no 621. 090, gol no 621, exceção de desvio. Controle, guardião 02. Guardião 02. Mantenha condições visuais, 500 pés, já pode visual com local de pouso. Condições visuais, comandar visual com local de pouso. Estou com 3, desce até 3 mil pés. Sanei 6332, de volta. Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 6332. Sanei 648, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós. Sanei 6250, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós. Coluna 621, número na aproximação, tem condições de voar a Duna? Afirmativo. Direto Duna, descendo até nível de voo 070. Duna é autorizado e desce a 70, no 621. Guarulhos, voo 9621. Prossiga, voo 9621. É o voo 9621. Poderia confirmar o tráfego à nossa direita? Eu acho que está a 6 mil pés. É, o tráfego está cruzando o nível de voo 060 para 3 mil pés, a sua direita 4 milhas. Seguinte, o número 621. Voo 9621. Desça para 2 mil pés, cruzado sinal ILS, após estabilizado no localizador. 2 mil, reportará estabilizado o lote, voo 9621. 1332, mantenha antes a Juliette, assim que o tráfego da TAM iniciar táxi, ingressa para o 03. Passa a TAM, a Juliette, aguardar ali para a ingressão da 1033. Esquerda para o 200. 3, esquerda 200. Limite aqui da Mike, 100 de Simbra. 103. Cometa 100, acionado 5141, contato radar, vai na proa de bons para chegar da ponte. Cometa 100. Cometa 100. Souza 3733, está com o POB de 147, 1947, 3 horas e 52, alterno Galeão, está pronto para o táxi. 733, táxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera 11895, altímetro 1018. Gente, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, tá 3733, boa. Agora eu vou descer na prova 40 para evitar. Com o nome 2, eu não confio na prova que irá fazer desvios. Está mantendo a proa 215 no momento. Gente. Com o 621, informa o tráfego à sua esquerda. Está na 9 horas e 6 milhas, cruzando 4 mil para 3 mil pés. Confirmando, seria a direita? A direita, corrigindo. Direita, sua posição de 3 horas. Gente, o 621. Controle, o guardião 02 visual com o local de pouso. Pode andar 2 em frequência para coordenação. Beleza, que ferro, doutor. Sena 6250, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, tudo bem? Limite a restrição de 5 mil em sapo, 6250? Mantenha perfil da chegada, 6250, número 3. Tudo bem, então descendo para 4 mil pés. 100, de altura. Cometa 100, desça até nível de voo 060. Pode 07, prossiga. Para o cabo, está com 0, guardião 07, após divisão, colocar de pulso. Oxané 6250, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, seu limite que é da Mike 100 de Simbra. 010, 100 de Simbra, 63, 6250. Gono 648, tem condições de voar na proa 020? Ah, tem batido, tem condições. Então tá, vetoração para sequenciamento. Gol no 648, vou na prova 020, limite aqui da Mike 100 de Simbra. 020, limite acendendo de Simbra, 648. Cometa 83, atingiu 3 mil pés. Gente, cometa 83, aguarde para seguir na descida. 83. Gol no 648, desça até nível de voo 050. Toma 0, tá 3733. Então, 396, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 080, reduz a velocidade 250 nós. Número 7 na aproximação. 083, curva esquerda, pro 165. 83, curva esquerda, 165. Então, o localizador tem condições de manter a speed até a duna? Cometa 3, tem condições de manter a velocidade até o marcador externo? Até o marcador externo. Até o marcador externo. posição de 11 horas e 6 milhas. Interceptando o localizador no momento, Boeing 638. Desça para 2 mil pés, aguarde vetor para o localizador. Oceano 6250, reduz a velocidade 1990 nós. 1950. Oceano 6250, reduza a velocidade, corrigindo, Gol no 648, reduz a velocidade 200 nós. 200 nós, 648. Cometa 83, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 1940, reposta estabilizado no lote. 83, com a esquerda, 40, reposta estabilizada, para o localizador, curva direita para o 060, reposta estabilizada, desça até 2 mil pés. Positivo, 6250, 060, 2 mil, reposta estabilizada. No controle? Golo 621, informa o tráfego no sul de cima, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Tenente, 621. Cometa 90, vetoração para sequenciamento, curva direita, mantenha a proa 250, mantenha a proa 250, limite a radial 270 de Salvador. Golo 648, desça para 3 mil pés. 3733, decolando 45, controle 1, 2028, bom dia. 208, graças. Senta livre, 60 e contra a estabilidade, 648. Estabilidade, 1. Colômbia 2-1, chama a torre, 1-8, decimal 9-5. 9-5, obrigado. Salvador, 3736. 3736, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Saída da Delta, autorizado, Lida. Já presente, Lida. Cometa 83, está autorizado reduzir a velocidade, tráfego com 27 com 150 nós. Cometa 83, reduzir a velocidade. Cometa 83, inicia a redução para aproximação. Cometa 83. Avisou, baixou e travou no 621. Uno 621, transição a pista molhada, livre pouso, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 1-0, no 621. Cometa 9-0, curva esquerda na proa 220, seu limite aqui de Mike 1-0-0 de Simbra, desça para 3 mil pés. The Mike 100 de Simbra. Golo 648, você está seguindo o tráfego da Oxané, 9 milhas à frente, desça para 2 mil pés, reposta estabilizado no localizador. Para 2 mil, reposta estabilizado, 643. Tá, 3896, desça até nível de voo 050. 050, já 3896. Cometa 83, chama a torre, 118, decimal 95. Cometa 3, para a torre, 1-8, decimal 95. Cometa 3. Confirme para a torre. Cometa 8-3. Cometa 3, continuando para a aproximação, ajuste 1-0, 1-8, aguardando a instrução de pouso. Cometa 3. A 4 tem condições de interceptar o localizador com essa proa? Controle é o guarda 07. Aguarde 07. Gol no 648, copiou o controle? Interceptar o localizador, 648. Sente, complete aproximação e aguarde transferência à torre. Aguarda. Chame a 311, autorizado, puxa, chama a táxi. Tá, obrigado. Prossiga, guardião 07. no Guardião, agora no setor do cabo, a gente está marcando agora 110 vertical de Pituaçu. Tensiona agora grupo Zulu de Sauí. Guardião 07, reporte no planeta do Parque Pituaçu para o cruzamento do campo. Você reportará para o cruzamento do campo, Guardião 07. Porta Vistana, cheque trem, o Cometa 83. Cometa 83. Visual com o campo agora, tem bastante trabalho. Juliette 06. Alfa Juliette 06, no 621. 3733, chame centro Recife, frequência 133, decimal 95, alternando 25, decimal 1. 3395, 251, grátis. Sana 3896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite aqui de mais 100 de Simbra, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, esquerda 010, para o cruzamento do campo, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95. Cometa 90, desça para 2 mil pés. 90, desça para 2 mil pés. Confiando que é 2 mil pés. É, Cometa 90, esquerda para 190. Esquerda 190. Ó, faça espera aguardando a sinalização para cruzamento da final da pista na zero. Não copiou o Guardião 07. Bono 648, tráfego agora 5 milhas, reduza para a aproximação e chame a torre 118 decimal 95. Reduzindo 18 a 95, bom. Torre, o Guardião 07 intenciona seguir litoral para Sauípe. E autorizado, tem condições de manter a espera mais próxima à cabeceira 28 para cruzamento quando autorizada. Sam 3896, reduz a velocidade 1970 nós. 1970 nós, Sam 3896. Bom dia, Gol 648, localizador. O 1648, continua aproximação, reporta sem embaixada e travado visual com campo. Reportará 648. 145, reposto estabilizado. 1045, lá no Solo 52, libere pista esquerda, via hotel, o estacionamento é vista livre. Boa tarde, Gol 90, 98. Meia. Para o localizador, curva direita para 060, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, direita 060, localizador que é 2897. Passará 287. 5451. 196, bom dia. Azul 596, autorizado a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 08. 0008, azul, batom 156. O 6250, visual com campo? Visual com campo, avistou com bem 300. Gente, eu tenho a pista molhada, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 079. Ele pôs na hora 0, vento 250. Para cruzamento da 28, Guardião 07. Guardião 07, faça espera no setor, evitando a final da pista 35, correção, evitando a final da 28, aguardando a autorização para cruzar a pista final. Passará a espera no setor, evitando o cruzamento da 28, Guardião 07. Baixo checado, Gol 648. Gol no 648, continua a aproximação, reparto visual com o campo, aguardando a pista livre. Aguardando 648. Curva direita da Euleda, Mótiva, 1208, acena 5447. 10 para Guarulhos. Decola na décima direita, perfurada da Euleda, Mótiva. 1208, o controle 5447 é o transponder, um voo 1167. Correto, voo 1167, chama puxa sonar. Enter. Quatro, pátio, três, autorizado, chama táxi. Autorizado, pode táxi, pode táxi. Oceaner 6250, sol 855. Oceaner 6250, sol 855, livre da direita, solo 121, décima 9, bom dia. Bom dia, obrigado. 129. Eu autorizo o cruzamento da 28, guardião 07. 07 negativo, mantenha o setor e aguarde. Cometa 90, chama a torre, 118, decimal 95. Cometa 100, desça para 3 mil pés. Azul 596, vai ser o número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2,10 nós. Tudo 0, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Do seu limite ao localizador. Comenta 90, continua a aproximação, cheque trem de pouso e reporta visual com o campo. 90, separa. Sim. Oceaner 6311, mantenha o ponto de espera. Guardião 07, autorizado cruzamento imediato da final da pista 28, reporta livrando eixo. Zona imediatamente, Guardião 07. O gol 1648, solo 56, libera direita, solo 121, décima 9. Direita, 219. Oceaner 6311, decola de imediato sendo autorizado. Afirma, 19. Autorizado a linha aérea decolar pista 10, vento 200 graus, 07 nós. A linha decolada 10, a linha pista 1, tá bom. Livrou a 28, guarda 07. Diego 648, livrou. 5 horas, 396. 5 horas, 0, 648. 120, 10, 08. É o QNH 1018. Grato. Azul 596, reduz a velocidade 1900 nós, tráfego que o precede é um tucano da Força Aérea Brasileira que está a 10 milhas de Simbra, me corrigindo, 10 milhas de Dona. 1909, 07 nós, pista molhada para o cometa 90. 90, Na R63, 1-1, decolar 259, controle 120, décima 8, bom dia. 1208, baixa na R63, 1-1. Controle Salvador, bom dia, baixa na R63, 1-1, decolou no perfil da Euleda. Baixa na R63, 1-1, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 sem restrição na da El, baixa na R63, 1-1. Pelo 4, 4, 3, pátio principal, Índia e Alfa, com escala 2-18-9-5, altímetro no 0, no 8, tem um voo, bom dia. Autorizado, pátio, 3-18, pátio, Índia, Alfa, pra, pode esperar, no 0, na chapa 2-85-3-8-4, obrigado, boa tarde. 2-18-9-5. 18-9-5, ó. De meia, desça até 3 mil pés. 3-10, 1-9-6. Cometa 90, solo 00, livre esquerda via eco, estacionar frequência, livre esquerda via hotel, estacionar frequência livre. Santa 3896, estabilizado não no zero, embaixo travado. Santa 3896, continua a aproximação, guardando pista livre. Escuta. Cometa 90, livre a pista via eco. Desconsidere, livre via hotel. Alto no 00 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 160, resposta estabilizada. Curva esquerda, 160, interceptar o curso do localizador, espera atualizado. Começou no 00. Controle de Salvador, Oxenar 6311, efetuando o desvio à esquerda na proa 205, por mais 15 milhas. 6311, após desvio, direto Leda. Após desvio, direto Leda, 6311. Para até 300 metros. Utilizado no localizador. 2-10, 3-10, 3-10, chamará. 5-9-6. Quadrão 07. Quadrão 07, confirme intenções. Terpistando 0. Anima tensão 0, 8-9. No 9, coordena com o equipo do solo. Chame pronto para o táxi. No 165, coordenando. 3-0-6-5. 1-1-5. Trone, Gono 394, bom dia. Gono 394, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é negar no 018. 050-28, Gono 394. Cometa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu